do livro Tao Te Ching. E vamos hoje ao capítulo 20. Este capítulo não é um capítulo filosófico, como os outros, nem metafísico. É um capítulo essencialmente emocional, personal. Porque, como disse um grande filósofo alemão, Fichte, o sistema da nossa filosofia não é outra coisa senão a história da nossa própria vida. Isso é uma grande verdade. Então, Lao Tse viveu 40 anos na corte imperial da China antiga, 6 séculos antes da era cristã. Viveu 40 anos na corte do império, como bibliotecário e historiador. Estranhamente, resolveu abandonar tudo, o seu posto elevado no Império Chinês, e desaparecer como eremita no mato. Tornou-se um yogi, como dizem hoje. Porque ele se encontrou com um pescador muito pobre, mas muito feliz. E se encantou com este pescador e foi viver com ele na solidão da floresta, em meditação e felicidade. 40 anos ainda passou na floresta. Mas a transição da vida na corte imperial da China, um alto posto no império, naturalmente deve ter sido um choque terrível. Quando alguém passa da sociedade, da deslumbrante vacuidade social, para a silenciosa solidão, então, entra num novo ambiente. E Lao Tse escreve um capítulo emocional sobre a transição da sua vida social para a sua voluntária solidão no resto da vida. Isso eu vou ler agora umas poucas palavras para ver como é que um filósofo exprime a sua decepção inicial, mas depois a sua resignação total dessa transição da sua vida social para a sua vida solitária. No capítulo 20, ele diz: ó solidão que me envolve todo! Todo mundo vive em prazeres, como se a vida fosse uma festa sem fim. Somente eu estou só. Somente eu não sei o que farei. Sou como uma criança que não conhece sorriso. Sou como um foragido sem pátria nem lar. Todos vivem na abundância, somente eu não tenho nada. Sou um ingênuo, um tolo. É mesmo para desesperar. Alegres e sorridentes andam os outros. Deprimido e acabrunhado ando eu. Circunspectos são eles, cheios de iniciativa. Em mim tudo jaz morto. Inquieto como as ondas do mar, assim ando eu pelo mundo. A vida me lança de cá para lá, como se fosse uma folha seca. A vida dos outros tem um sentido. Eu não tenho uma razão de ser. Somente a minha vida parece vazia e inútil. Somente eu sou diferente de todos os outros. Assim ele chora e lamenta na solidão do mato da China. Depois ele acrescenta: mas, e no entanto, sossega meu coração. Tu vives no seio da mãe do universo. Aí ele se consola no fim, depois de todo o desespero. Pode imaginar o que aconteceu com este homem, um alto funcionário do Império Chinês daquele tempo, e depois se encontra em absoluta solidão voluntária o resto da vida durante mais 40 anos. Que choque terrível deve ter sido. Muitos tentaram fazer isto, poucos conseguiram. No princípio deste século, havia na Rússia um ricaço, muito, um dos maiores ricaços que a Rússia já teve no tempo do Tsar, Leo Nikolaevich Tolstói. Celebramos o centenário do nascimento dele há pouco. Leo Nikolaevich Tolstói, um conde, ricaço, um grande fazendeiro, um escritor, um poeta, um artista, um homem celebrado, sempre com fotógrafos e repórteres em casa, ele também quis fazer o que Lao Tse fez. Tentou fazer, não conseguiu. Tolstói verificou, em teoria, que ele era infeliz e que todas as posses dele não o faziam feliz. E quis imitar uma vida de eremita e de yogi. Fugiu duas vezes de casa, desapareceu misteriosamente, finalmente voltou, ficou com saudade da sociedade e com fastio da solidão. Não conseguiu adaptar-se à solidão, Leo Tolstói. Pela terceira vez ele fugiu com a filha mais nova, Alexandra, e acompanhado por um médico. E Leo Tolstói já tinha mais de 80 anos e fugiu no mês de novembro, que na Rússia já é inverno, fugiu sem nada, sem agasalho, sem nada, adoeceu no trem, desembarcou numa estação ferroviária e morreu, não voltou mais. Quer dizer, não é fácil a gente passar da sociedade do conforto para a solidão do desconforto. Se a gente não tem uma experiência muito grande dentro de si, e Tolstói queria esta experiência, tentou todo o possível, mas não a conseguiu. Em teoria, ele queria fugir, mas na prática nunca conseguiu. Assim é difícil. Hoje contei na televisão a história de Diógenes, que também era um solitário voluntário. A filosofia de Diógenes, vocês o conhecem só pela célebre lanterna em pleno meio-dia com que ele andava no mercado de Atenas para procurar um homem e não encontrou. Virou todas as caixas e caixotes do mercado com uma lanterna em pleno meio-dia, dizendo que estava procurando um homem. Perguntaram, mas por quê? Não tem tantos homens aqui? Não, não, ele disse, não são homens, isto são fantoches e bonecos. Mas o que é que você chama homem? Um homem feliz, ele disse. Eles não são felizes. E quem não é feliz não é um homem de verdade. Isso dizia Diógenes, que era um grande filósofo, um gênio vagabundo, uma espécie de vira-lata, mas era um homem profundamente sábio e feliz. Então eles perguntaram, mas o que é que você entende por um homem? Você está procurando um homem com a lanterna? Diógenes disse, o homem é aquele que é feliz porque não tem nada que o mundo lhe possa tirar e não deseja nada que o mundo lhe possa dar. Amém. Isto é felicidade para Diógenes. Não ter nada que o mundo nos possa dar, que o mundo nos possa tirar, e não desejar nada que o mundo nos possa dar. Isto pode ser felicidade, mas para o iniciado, não para um profano, não é possível. Porque ele tem que ter outra fonte de felicidade, porque os profanos encontram a felicidade de fora. Mas um homem assim, que encontrou a sua felicidade de dentro, pode dizer, eu não quero nada que o mundo me possa tirar, porque tudo o sistema de fora pode tirar. Também não desejo nada que o mundo me possa dar. O mundo me pode dar coisas de fora, mas não pode dar nada de dentro. Assim é Diógenes. É uma espécie de eremita que Lao Tse conseguiu isto. Diógenes parece que nunca foi rico, mas desde o princípio ele professou pobreza voluntária. Nunca teve nada, nem queria ter nada, nada, nada. Lao Tse teve muito na capital do Império da China. Abandonou tudo, tudo, tudo. Naturalmente, isto, como já disse, deve ter sido um choque emocional muito grande. Depois, pelo que se vê, ele se adaptou, porque viveu 40 anos na solidão das selvas da China. 40 longos anos. Finalmente, aos 80 e tantos anos, cruzou a fronteira para o ocidente da China, encontrou-se com o guarda da fronteira, porque a China estava cercada de uma selva muralha, a muralha chinesa, não toda, mas em grande parte. Encontrou-se com o guarda da fronteira, que sabia de Lao Tse como um yogi, como um eremita, como um pensador, e pediu a Lao Tse que lhe dissesse em poucas palavras qual era a filosofia dele. E Lao Tse tirou debaixo do braço um maço de papel e entregou ao guarda da fronteira, que lá dentro estava toda a filosofia dele, que ele tinha escrito em pedaços de papel. O guarda guardou, felizmente, esses papéis, e é o que nós chamamos hoje em dia Tao Te Ching. Estou aqui. Isto aqui era a quintessência dos papéis que Lao Tse entregou ao guarda da fronteira e desapareceu. Nunca mais ninguém soube nada dele, desapareceu na fronteira da China. Ficaram só os papéis, e por isso nós o conhecemos só por 85 capítulos, 81 capítulos muito pequeninos, que nem são capítulos, são aforismos, em que Lao Tse condensa toda a sua experiência de 40 anos, ou antes de 80 anos, não de 40, porque também entra toda a sua vida anterior no Palácio Imperial da China. Ele faz agora um cotejo entre a sua vida social e a sua vida solitária. Condensa toda a sua filosofia em poucas palavras. Mas no início foi essa lamentação, essa tristeza, mas depois ele se adaptou. Mas vamos sair fora do emocional e vamos entrar outra vez na parte propriamente filosófica de que o livro está cheio. Uma filosofia de intuição. É muito difícil explicar analiticamente este livro, porque este livro não é analítico. São pequenos aforismos, sentenças soltas, isoladas, não analisáveis, mas terrivelmente intuitivos. Ele era uma intuição cósmica muito forte e não tratava muito de análises intelectuais. O que vem agora, o capítulo 21, nós temos que passar para análise, apesar de não ser analítico, apesar de ser uma grande intuição também. Joga com duas palavras, conduzir e ser conduzido. Conduzir e ser conduzido. E logo no princípio ele diz, ninguém pode conduzir com segurança, a não ser que seja conduzido pelo poder supremo. Isto é toda a grande verdade dele. Conduzir só pode o poder supremo. Ser conduzido devemos ser nós. E se alguém quer conduzir, diz ele, tem que ser primeiro conduzido. O lema de São Paulo, como todos sabem, no emblema de São Paulo é Duco non ducor. Três palavras latinas. Duco, eu conduzo. Non ducor, não sou conduzido. Três palavras em latim. Eu conduzo. É o lema de São Paulo, do norte desse estado. Eu conduzo, mas eu não sou conduzido. Isso pode estar certo no terreno político, no terreno econômico, no terreno financeiro, em que São Paulo certamente está conduzindo e não conduzido. Isso ele diz. Eu conduzo, mas não sou conduzido. Bem, mas se aplicarmos isto à filosofia, não dá certo. Na filosofia, nós temos que passar primeiro para o ser conduzido, que é isto do cor. Isto é, eu sou conduzido. Eu sou conduzido. E que sinal vamos pôr aqui no meio? No lema está não, mas nós não podemos usar este não. Nós temos que passar este sinal aqui, este. O que quer dizer isto? Maior. Maior para o lado de ser conduzido e menor para o lado do conduzir. Isto é a filosofia de Lao Tzu. Nós podemos conduzir. Duko, que é conduzir. Se primeiro formos conduzidos. Então ele põe toda a ênfase neste ser conduzido. Muitos pretendem conduzir, mas ninguém pode conduzir sem ser conduzido primeiro. Mas se alguém é conduzido, como ele chama isto, pelo poder supremo, tal, para ele é o poder supremo. Tal, nós traduzimos por Deus, mas não é Deus no sentido cristão. Tal é a suprema realidade do universo. Tal é a alma do universo, diria Spinoza. Tal. Tal é Brahman, diriam os hindus. Tal é Yahvé, diriam os hebreus. Tal é a divindade, diriam os crentes ocidentais. Isto eles chamavam Tal. Aqui ele diz sempre o poder supremo. Ninguém pode conduzir com segurança, a não ser que seja conduzido pelo poder supremo. Por isso vamos ler algumas palavras sobre isto. Começa assim. A norma suprema para conduzir está em ser conduzido pelo poder supremo. Como atua o poder supremo? Ninguém o sabe. Quer dizer, este de ser conduzido é um eterno mistério. Como é que eu sou conduzido? Nós nunca podemos saber como é que nós somos conduzidos. Mas nós sentimos, temos uma intuição ou uma sensação ou uma experiência que algum poder invisível nos conduz. E se alguém viveu 30 ou 40 ou 50 anos, já deve ter muita experiência nisto. Que as coisas mais gloriosas na vida dele é porque ele foi conduzido. Não porque ele conduziu, ele se deixou conduzir. Mahatma Gandhi diz isso de si mesmo. Eu publiquei os 100 pensamentos de Mahatma Gandhi, que estão no fim do livro Mahatma Gandhi. Depois também podem ser adquiridos separadamente. Assim dizia Mahatma Gandhi, que é o suplemento do livro. Mahatma Gandhi diz nessas 100 palavras, que eu traduzi, que trouxe da Índia no ano 69, quando estive lá na Índia, eu trouxe este livrinho que estava em sânscrito, que eu não entendo, e em inglês, que eu traduzo. Então, Mahatma Gandhi disse, todas as coisas da minha vida, e ele viveu 79 anos quando foi assassinado, todas as coisas boas da minha vida me aconteceram porque me deixei conduzir. Tudo que foi bom na minha vida é porque eu me deixava conduzir pela voz silenciosa, ele chama o supremo poder de still small voice. A voz meiga e silenciosa, ele chama isto, o poder supremo. Toda vez que eu me deixava conduzir pela voz silenciosa, tudo corria bem na minha vida. Mas quando eu me arrogava o poder de me poder conduzir, tudo saiu mal. Tudo que saiu mal na minha vida porque eu me conduzi. E tudo saiu bem porque eu me deixei conduzir. Este é um paralelo perfeito a este capítulo aqui. E cada um pode ter a experiência em sua própria vida. Se ele se deixa conduzir por um poder supremo, por uma voz silenciosa, como diz Mahatma Gandhi, por uma potência invisível, podem dizer por Deus, podem dizer por sua boa estrela, podem dizer pelo favor dos deuses, como diziam na mitologia, podem dizer pela sorte ou qualquer coisa. Tem muitas palavras para dizer isto que ele chama o poder supremo. Nós nunca sabemos o que é. Sabemos que existe fora da nossa consciência ego. Qualquer coisa, qualquer supraconsciência, qualquer consciência cósmica, vamos dizer, que não é a nossa egoconsciência pequenina. Nossa egoconsciência é a nossa mente, a nossa inteligência, que falha muito, falha a cada momento. Mas quando nós deixamos conduzir por uma inteligência cósmica, por uma consciência do além, nós não sabemos bem o que é. Porque nós podemos não aceitar, podemos resistir e também podemos aceitar. Nós temos liberdade. Quando a voz silenciosa ou supremo poder, como ele diz aqui, nos diz, não com palavras, mas dentro da alma, silenciosamente, faz isto, não faça aquilo, deixe-te fazer isto, faça aquilo. Nós sabemos que isto é um convite. Mas o poder supremo nunca destrói o nosso livre-arbítrio. Ele nos põe diante de uma alternativa. Você quer aceitar o que lhe estou sugerindo ou não quer aceitar? Você tem a liberdade. A nossa liberdade é só aceitar ou rejeitar. Nós não somos obrigados a aceitar, porque temos o livre-arbítrio. Mas podemos estar certos que quando nos deixamos guiar voluntariamente por um poder supremo, ou como diz Gandhi, pela voz silenciosa do meu interior, ele chama isso da voz silenciosa, o supremo. Então, verificamos que tudo vai bem em nossa vida. E quando rejeitamos a voz silenciosa, o supremo poder de Lao Tse, pouco a pouco as coisas vão mal. Porque a nossa pequena inteligência é muito fraca para nos conduzir. Mas a grande inteligência cósmica é poderosa para nos conduzir. Quer dizer, tudo depende do aceitar ou rejeitar. E a nossa liberdade é unicamente esta: aceitar o que nos foi sugerido ou então rejeitar. E Gandhi diz, toda vez que eu aceitei a voz silenciosa, tudo correu bem. Quando eu não aceitava, pouco a pouco as coisas iam mal. Isso é o que ele está dizendo aqui. A norma suprema para conduzir está em ser conduzido por um poder supremo. Como funciona este poder supremo, ninguém o sabe. Nós não podemos analisar este poder supremo. Podemos sentir e intuir, mas não podemos analisar. Ele funciona de um modo incognoscível e incompreensível. Desentranha as forças espirituais, mobiliza as energias formativas, incompreensível e insondavelmente. Sempre esta coisa misteriosa, nós sabemos que, mas não sabemos como. Sabemos que existe esse poder, mas como ele funciona, isto nós não sabemos. E continua Lao Tse. O poder supremo traz em si os germens embrionários da evolução. Dos germens brotam as facticidades, porque eles mesmos nasceram da suprema realidade. os germes manifestando sua potencialidade são a origem de todas as atualidades. De onde é que eu sei isto? Sei isto por eles mesmos. Ele diz, eu não sei isso de mim, eu sei isto pelo próprio poder supremo, eu sei isso. Nós podemos dar dois nomes a estas duas consciências, a nossa consciência individual, personal, e a consciência cósmica. Escrevi uma vez um livro com o título Rumo à Consciência Cósmica. A consciência cósmica não é uma coisa distante de nós. É uma coisa dentro de nós mesmos. O nosso centro, não o nosso centro físico, mas o nosso centro metafísico, ultraconsciente, supraconsciente, pleniconsciente, isso nós chamamos de consciência cósmica. Mas ela não está fora de nós. Quando nós dizemos cosmos, quase sempre entendemos o macrocosmo de fora. Mas também existe o microcosmo de dentro. O microcosmo é o nosso eu, a nossa consciência. O macrocosmo são as estrelas lá fora, as galáxias do universo. Nós não dependemos dessas galáxias do universo, nós dependemos do microcosmo, do pequeno cosmo central da nossa própria consciência. Muitos chamam esta consciência a providência de Deus. E chamam as periferias as previdências humanas. Podemos jogar com os dois termos. Providência, o poder supremo. E previdência, os nossos pequenos poderes. Podíamos até desenhar isto como fazemos. Podíamos fazer um círculo, assim, uma circunferência e um centro aí no meio. E podemos chamar a circunferência, a periferia, a pequena consciência do ego. A pequena consciência consciente do nosso ego humano. E podíamos chamar o centro a grande consciência cósmica do nosso eu. Assim, nós chamamos realmente na filosofia e na psicologia de hoje. Então, quem vive só na consciência periférica, nós chamamos um homem profano, um homem ignorante nas coisas principais da vida, vive na periferia. Isso se chama os profanos, os egos. O ego está na profanidade. E a consciência central, a sua consciência cósmica, muitos chamam o nosso eu. Em sânscrito, o Atman. E Aham é a periferia em sânscrito. E Atman é o centro. O nosso eu é o centro, o Atman. Nós chamamos isso a alma, o espírito. E o nosso ego é a periferia, que os hindus chamam Aham, em vez de Atman. Previdências periféricas. Isto é o grosso da humanidade até hoje. Não adiantou nada, o cristianismo não melhorou nada esta situação. Cada um é responsável por isto. Não há nenhuma igreja que faça isto. Não há nenhum governo do mundo que nos possa conduzir das previdências para a providência. Isto é tarefa individual de cada um. Os outros nos podem mostrar o caminho, se é que eles sabem. Se é que eles sabem, nos podem mostrar o caminho. Mas ninguém nos pode obrigar a ver a providência em vez da previdência. E agora, aqui temos duas classes de homens, os profanos e os iniciados. Os profanos são aqueles que só conhecem previdências. São mais de 90% da humanidade. São mais de 99% da humanidade. Talvez 99,9%. Esses só conhecem previdências e confiam nas previdências humanas. As previdências são feitas pelo nosso ego, pela nossa inteligência, pela nossa vontade, pelas nossas emoções. Tudo é da previdência. Então, dizem os místicos, eu confio só na providência, não confio nas previdências. E lá vai o místico, abandona a sociedade, o dinheiro, os negócios, a família, tudo, e se entrega à providência em alguma caverna do Himalaia, ou no fundo da floresta, ou nas paredes de algum convento, entrega-se à providência o mais possível. Completamente nunca é possível, porque sempre estamos presos ainda um pouquinho às previdências. Mesmo os jovens do Himalaia ainda não estão livres das previdências. Eles têm que comer de vez em quando. Bem, eles reduzem a seu comer ao mínimo, uma vez por semana chega. Pronto. É a previdência de viver. Uma vez por semana eles comem qualquer fruta, qualquer raiz, qualquer folha comestível e vivem mais uma semana na providência. A providência eles chamam Brahman. E as previdências são de Maya. Maya eles chamam a natureza externa do nosso ego, é Maya para eles, pura ilusão, ilusão, ilusão. E Brahman eles chamam a divindade. Então, o jogo é entre as previdências do nosso ego e a providência do nosso eu. Porque dentro da providência nós somos o poder supremo, nós somos Brahman, nós somos Tao, nós somos Yahvé, nós somos Deus, no centro da nossa consciência. Mas não haverá uma possibilidade, um traço de união entre a providência de dentro e as previdências de fora. Alguns descobrem, mas poucos descobrem isso. A imensa maioria da humanidade está nas previdências, porque isso depende da nossa evolução. Se alguém nunca descobriu no seu centro, naturalmente ele não pode fazer outra coisa senão tratar das previdências, previdências, previdências. Mas se alguém descobre o seu centro, o poder supremo, segundo Lao Tse, a voz silenciosa, segundo Mahatma Gandhi, se ele descobre esse centro, ele pode fazer duas coisas. Ou abandonar as previdências, reduzir tudo a zero lá fora e confiar 100% na providência. Isto chama-se o místico isolacionista. Ainda existem hoje. Até no Ocidente também existe, não só no Oriente. É difícil encontrar estes yogis isolados nas suas cavernas do Himalaia, mas ainda existe. Também existe no Ocidente, não é só no Oriente que existe. No Ocidente também há esses que só confiam na providência e nada na previdência. E se alguém agora fizesse uma síntese entre as providências e as previdências humanas e a providência cósmica ou divina? Então devíamos ligar o centro com as periferias. Devíamos fazer isto. E devíamos pôr as flechas assim, de dentro para fora, assim. Pondo as flechas de dentro para fora, quer dizer, recebemos o impacto da providência e comunicamos este impacto às nossas previdências. Recebemos as águas vivas da fonte, que é o centro, e canalizamos estas águas vivas rumo à periferia, que só é o nosso ego. Isto é a tarefa mais difícil para o homem que vive neste planeta Terra. Fazer uma junção, uma síntese, um traço de união, uma ponte entre o centro e as periferias. É muito difícil. Ele não é profano nem místico. Nós chamamos este estado consciência cósmica. A consciência cósmica é sempre uma síntese entre o centro e as periferias. Não é só místico, nem é só profano. Há uma ligação entre os dois. Isso seria ser conduzido pelo poder supremo. Isto está aqui. Isto é, ser conduzido pelo poder supremo. Deixar-se conduzir pelo poder supremo. Parece tão fácil fazer isto. Em teoria, tudo é fácil. Mas quem é que pode fazer isso na realidade da vida? Dizer, eu não me conduzo pelo meu ego. Eu me deixo conduzir pelo meu eu divino. É muito difícil. E poucos o conseguem plenamente. Alguns o conseguem em grande parte, mas plenamente é muito difícil. O maior dos mestres que nós conhecemos aqui no Ocidente, há quase 2 mil anos, ou devíamos conhecer pelo menos, disse uma vez a seus discípulos, por que é que andais preocupados com o que havemos de comer, o que havemos de beber, com que nos vamos vestir? Por que andais preocupados? São as previdências. Por que andais cheios de previdências e previdências? O que havemos de comer, o que havemos de beber, como nos vamos vestir. Naquele tempo as previdências eram poucas, porque o povo era simples. Hoje em dia são complicadíssimas. Não são três, são 300 pelo menos, 300 coisas diferentes que nós temos que, a que nós devemos atender a cada momento. Temos que ver como é que vamos pagar o nosso aluguel no fim do mês. Como é que vamos pagar o telefone? Como é que vamos pagar a água e luz? Como é que vamos fazer isso? Como vamos fazer aquilo? Onde é que vamos ter um carro quando o nosso está estragado ou não temos nenhum? Ou como é que vamos pagar a gasolina que fica cada vez mais cara? Tudo isso são previdências hoje em dia. É um monte de coisas externas que nós precisamos. Então o grande mestre disse aos seus discípulos, por que é que andais preocupados com estas previdências humanas? Sempre preocupados com estas previdências. E que solução deu ele? Uma solução que ninguém esperaria. Nenhum ocidental ia esperar esta solução que ele deu. E nenhum oriental ia esperar. O ocidental teria dito, eu preciso dessas previdências para poder viver, senão eu morro de fome ou viro mendigo. Isto teria respondido qualquer ocidental. Oriental teria dito, acabo com essa bobagem de previdências, você não precisa de casa, você vive debaixo de uma árvore, você não precisa de roupa, você vive sem roupa se a polícia permite, ou pelo menos uma tanga se a polícia não permite. Você não precisa de roupa. Você não precisa de comida, diria o oriental. Você vai para o mato, sempre encontra alguma fruta ou qualquer coisa para comer, diria o oriental. Ele diria, não é preciso de previdência nenhuma. Você se entrega à providência e acabou-se. O mestre que nós conhecemos aqui no Ocidente, que era apenas um pobre carpinteiro de Nazaré, não deu nenhuma solução, nem oriental, nem ocidental. Deu uma solução que nós não compreendemos. Que solução deu ele? Ele não disse, vocês não precisam dessas previdências. Não. Também não disse, vocês só precisam da providência. Não disse. Ele disse o seguinte, vosso Pai Celeste, isto é o poder supremo, o Pai Celeste para ele, vosso Pai Celeste sabe que tendes mistério de todas estas coisas externas, que precisa de uma casa, roupa e comida e um mundo de outras coisas. Ele não é oriental. O oriental teria dito, você não precisa de casa, para que bobagem é esta? Para que roupa? Para que comida cada dia, 3 vezes? Não, o mestre não disse. Ele disse, vocês precisam de tudo isto. Vocês precisam de casa, precisam de roupa, precisam de alimentação humana, etc. Parece que está virando ocidental agora. Não, não está virando ocidental nem oriental. Agora vem a grande divergência. Mas, de onde é que vem a solução das previdências? De onde é que vem a solução? As previdências não podem resolver-se pelas previdências. Isto é a filosofia dele, a matemática dele. As previdências, que são essas aqui, não se podem resolver pelas previdências. Vamos pôr as flechas agora assim. As flechas na periferia. Previdência resolve previdência. Isso não é verdade, ele diz. Previdência não resolve previdência. O que é que resolve as previdências? A providência. Procurai em primeiro lugar o reino de Deus, isto é, a providência, o poder supremo. Procurai em primeiro lugar o reino de Deus. Depois acrescenta uma palavra misteriosa que ninguém compreendeu em 2000 anos. E sua justiça. Que negócio é este? Justiça do reino de Deus? Perguntei a muitas pessoas, o que é que você entende por justiça do reino de Deus? Bem, justiça nós vemos, é claro que a justiça é dar a cada um o que lhe pertence, isso é justiça. Mas ele não fala dessa justiça social. Não fala dessa justiça social. Ele quer dizer a justiça cósmica. Se você realiza dentro de si o reino de Deus, somente realizar o eu central, se você realiza dentro de si o reino de Deus, então você vai verificar que as leis cósmicas funcionam com justiça na sua vida. O que é isto? Quer dizer, as leis cósmicas não nos deixarão morrer de fome, nem mandam ser mendigos. As leis cósmicas se encarregam de providenciar para que a nossa vida seja dignamente vivida, humana, que tenhamos que comer, que tenhamos que vestir, que tenhamos onde morar. Naturalmente, não o luxo, mas a necessidade. A justiça cósmica não trata de luxos. Mas a justiça cósmica trata das coisas necessárias. Então diz o mestre, se alguém realiza dentro de si o centro, então as periferias se encarregam do resto. Que coisa estranha. Parece pura utopia. Nós dizemos, não dá certo, não dá certo. Eu tive no Rio de Janeiro, quando eu dava aulas sobre filosofia no Rio, muitos anos, um motorista de táxi, ele quis jogar fora todas as previdências, não cobrava mais o seu táxi quando transportava um passageiro. O passageiro perguntava, quanto é? Não é nada. E transportava outro passageiro, quanto é? Não é nada, não é nada. Porque ele tinha resolvido não tratar mais de previdências. Ele tinha lido num livro, previdência é do ego, é puro egoísmo. Não vamos mais tratar de previdências, mas só entregar-nos à providência. Caiu na maior pobreza, a mulher o expulsou de casa como um maluco, mandou para o hospício. Depois ele tentou suicídio, cortando o pulso com um gilete, não conseguiu morrer. E não sei o que é feito dele hoje. Mas ele me escreveu uma carta que está no meu livro, Luzes e Sombras da Alvorada, e eu publiquei a carta dele, sem nome, é claro. A carta era longa, de mais de 30 páginas. Me contava todas as tragédias dele, que ele tinha confiado nos meus livros, em que estava isto. Tratar somente do reino de Deus, e o resto vem tudo por si mesmo. Então ele queria fazer isto, e não deu certo. Então ele disse, isso está tudo errado, isto é utopia maluca. Não se pode fazer isto que está no Evangelho, nem nos livros desse professor, não se pode. O que é que faltou nele? Ele não realizou o reino de Deus. Ele quis primeiro abandonar as previdências, e depois ver se podia realizar também o reino de Deus. Quer dizer que pôs o carro diante dos bois, não é? Naturalmente o carro ficou parado, porque se vocês põem o carro diante dos bois, em vez de atrás dos bois, os bois não podem adiantar e o carro não anda por si mesmo. Isso é que ele fez. Ele quis abandonar primeiro todo o dinheiro, não cobrava nada a ninguém, fazia tudo de graça, tudo, tudo, tudo. E eu fiz. Caiu na maior miséria, tentou até suicídio. Não realizou o reino de Deus. E a justiça cósmica não funcionou. O mestre diz, a justiça cósmica do outro lado para cá vai funcionar a vosso favor, contanto que tenhais realizado o reino de Deus dentro de vós. Mas isto é muito misterioso, realizar o reino de Deus dentro de si, para que a justiça cósmica funcione com suas previdências. Eu não devo tratar das previdências. As leis cósmicas vão encarregar-se do meu sustento material, contanto que eu tenha realizado primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mas isto é um eterno mistério, realizar o reino de Deus, para que a justiça cósmica comece a funcionar em sentido contrário a nosso favor. De vez em quando alguém realiza este reino de Deus e sua reino de Deus. O Cristo tinha realizado. De Jesus nós não sabemos de nenhuma previdência. Andou 33 anos sem emprego, sem casa, sem comida, sem nada, nada que nós fazemos. E nunca mendigou nada. E nunca morreu de fome e andava muito bem vestido. Não ia de tanga, não. Andava tão bem vestido que no Calvário os soldados romanos dividiram em quatro partes as roupas dele e ainda lançaram sorte sobre a túnica, porque era uma peça toda inteiriça que não queriam cortar em quatro pedaços. Lançaram sorte de quem seria o manto, aquele manto tecido. Quer dizer que este homem, que nunca tratou de previdências, andava muito bem vestido. Não andava de tanga, não. Também nunca mendigou nada a ninguém. Nunca mendigou, não mandou mendigar seus discípulos. Nunca, nunca. Mendigar nada, morreu de fome, nada. Como é que ele realizou isto? Ele nunca tratou das previdências. Nunca comprou um terreno. Nunca fez uma casa. Nunca arranjou um emprego. Nunca, nunca. Que são as nossas previdências, é claro. Bem, ele estava ligado diretamente ao centro. Nós não estamos. Por isso nós precisamos das previdências, porque estamos na periferia. Quem está na periferia não pode dispensar as previdências, como quis fazer o meu motorista lá no Rio, dispensou as previdências sem ter entrado na providência. Isso é um perigo. Primeiro temos que ter a consciência nítida, eu e o Pai somos um, como diz o Mestre. O Pai, ele chamou o centro. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, e eu estou no Pai. Isto é, realizar a consciência da providência do centro. Mas, para nós continua a ser um eterno mistério, conscientizar o nosso centro. Este livro, A Arte Curada pelo Espírito, é um dos melhores livros para ensinar como se deve conscientizar o seu centro, conscientizar o eu, conscientizar a presença de Deus, como ele diz. Se alguém consegue conscientizar e vivenciar, conscientizar é teoria, vivenciar é prática. Se alguém consegue conscientizar o poder supremo, que é o centro, a providência, o reino de Deus, tudo isso é a mesma coisa. Se alguém consegue conscientizar isto e vivenciar, viver de acordo com esta conscientização, então ele não precisa mais preocupar-se com as coisas de fora. Porque as coisas de fora vêm ter com ele, sem que ele corra atrás delas. É uma coisa engraçada. Quando a gente não realiza o centro, nós temos que correr atrás das coisas necessárias. Quando nós realizamos o centro, as coisas nossas necessárias correm atrás de nós. Vem, mudem do sentido de direção. Mas, primeiro precisa realizar a consciência e a vivência do centro. Depois as coisas vêm por si mesmas. Isso está aqui, com outras palavras. Isso está no Evangelho. Isso está em livros de todos os grandes iniciados do mundo. Realizando a fonte, os canais funcionam por si mesmos. A fonte é o centro. Os canais são as periferias. Se você quer água nos canais, nos encanamentos, você pode pôr água com o regador, com o balde, mas acaba logo. Mas se você não liga os canais a uma fonte permanente, então os canais amanhã estão vazios. Não pode abrir a torneira. Mas se você liga os seus canais a uma fonte que já está correndo milhares e milhões de anos, em algum lugar tem fontes destas, então você pode deixar até a torneira aberta dia e noite. Não acaba nunca, a água não acaba nunca, porque a fonte continua a fluir. Isto é, realizar o reino de Deus e depois a justiça cósmica se encarrega de tratar das nossas previdências humanas. Isto que está nesse capítulo. Deixar-se conduzir antes de se conduzir a si mesmo. Do corpo ser conduzido. Do corpo é ser conduzido em latim. Do co é conduzir. Primeiro, eu devo me deixar conduzir. Pois, ó, sinal lá para maior, lá para menor. Se eu fizer isto, eu me deixo conduzir pelo poder supremo. Então, eu não preciso me preocupar com isto das previdências para poder viver decentemente humano. Ou eu vou morrer de fome, ou eu vou pedir esmola, um dos dois. Duas coisas são proibidas. Não precisa morrer de fome, nem deve pedir esmolas. Se alguém realiza o centro, não vai morrer de fome e não precisa pedir esmolas. Pode viver tranquilamente porque o centro se encarrega da nossa vida material. Isto parece uma utopia. Todos os mestres dizem isto. E é verdade. Mas nós não temos experiência. E quando não temos experiência, não podemos compreender. Então precisamos arranjar experiência primeiro. Vamos acabar aqui hoje.